Ave, chame torre 118.6. Chamando a torre 118.6, obrigado, 8001. Web 6740, reautorizado 2000 pés, ajuste no 012, autorizado e final. LS, tem o glide, reposta avisada. 2002, reportado estabilizado, final e LS, via 740. Bom, chegada Mari, desça até o 030, via Mari para o 030, cabeceira deslocada no 1200 metros, ajuste no 012, CLS X-ray. Eu tenho que cuidar de passar direto para o diretor. Por favor, está em cima do slide. Uniforme Papá para o DRE, CAP. Está chamando pouso em mais 14 minutos. Irá manter 500 metros. Tem posição, Mike Eco India. Se possível, se não for. Ok, gente. 29 reduzindo. Então 3216, iniciação para 220 nós, via chegada Mari, desça para 3 mil pés. Ajuste 10012. Estimativa com 1012, está reduzindo. Solicita após etapa CA Vitor 366. Autorizado após etapa CA Vitor 366, número 3 para o pouso. Então 3216. Gente. Controle Guardião 02, visual com local de pouso. Rádio 02, vem entrar, você para informar, frequência livre para coordenação. Segurará a presença, informará em torno, 02. Mike, é com direção do Interlagos, quero sair. E aeronave com prioridade para pouso, sua retaguarda, 17 milhas. Gente, o voo 754, descendo 70, na proa 010, limite a 100, de Simbra, o voo 714. E é com Índia, confirma a posição. Afastado 3 milhas para a rotatória, 14 milhas para o destino, para o CAB CRA. Radial de Salvador. Carro 08, reduções a critério. Pode ficar 08. Vai te bater a 279 metros para agilizar o curso. Está livre. Azul 4107, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 13325. 288-3325, Azul 4107. Web 6740 estabilizado. Sim, Matheus, estabilizou 6740. Complete final, chame torre 118.6. 118.6, obrigado, senhor. Bom dia. Então 3216, reautorizado 2500 pés, ajuste no 012, autorizado R9, reporte CA Vitor 366. A gente vai para reportar 366, 3216. Cabeceira de local nos primeiros 1.200 metros, 1200 metros, aguardo pista livre. Obrigado, mano. Mono ajuste web, 1902 ajuste. Obrigado, obrigado. Ponto seguro, flight level 100. Solo as 2-0, livre direita, agilizando e chama o solo em 1-2-1, desse monóxido. Pode regular na Golf, chama o solo 219, é 8-0-0-1. Vou seguir pro LS ou R9? Seguir o LS, o Golf 7-4. PLS7, mantenha presente, proa 010. Mantenha, 754. Capa 08, capa 0110, 115, completa acelamento, prosseguir com a transmissão, caráter que é platão 10. Frente para cá, o 08, direto Salvador, final pista 10, vento 10 graus, 10 nós, desça 1500 pés, para cá o 08. 08 para 1500. 8001, continua táxi Alfa, reporte antes daquilo. Alfa, Livre Táxi, reportar antes daquilo, 8001. Salvador, papapá, X-Ray, Oscar Quebec. Papapá, X-Ray, Oscar Quebec, aguarde cópia nível 400 para Brasília. Aguardando cópia 400 para Brasília, Oscar Quebec. Brasília, 2304, Red Cop. Red Cop. Brasília, 2304, clear to Porto Seguro, flight line 100, via Golf 677. Take off runway 10 after departure, turn right, and corral departure. Control 119.35, squawk 0122. Report right to start up and take taxi. Brazil Air Force 2304. Roger, but we have an aircraft going for a priority landing on the runway 10, and we gonna leave the aircraft for departure after this landing of this aircraft. Tia Magnética 120 Decembra. 7 para os 50, limite a 120 Decembra, 17054. Solo, boa tarde, o objeto 6744 livrou na sua escolha. Pelo Quebec Serra, prossiga. Para Seri, 040. 040 para Seri, aguarde a coordenação, altimetrando 02, pelo Quebec Serra. Afirmativa, aguarde um minuto, a cópia da autorização, X-Ray, Oscar, Quebec. Quebec. Como é que foi, já cruze o campo, ok? Sobre o eixo da pista 197, sobre a pista 197, estou com a aeronave na aproximação da Força Aérea, que está solicitando prioridade para o pouso. Ok, o Eco Índia terminou o cruzamento da 17, qual é a orientação, contrário? Pode prosseguir com o aumento agora sobre a pista 17, sobre a pista 17, ok? Mas que pode acompanhar o motorizado, cruzou o eixo da 17. Ciente, vai cruzar agora o eixo da 10, da aproximação? Aqui é ativo, seu autorizado sim. Autorizado, na presente, ok? E aguarde a transferência de comunicações para o controle. Aqui, autorizado, cruzamento da 10, aguardando para a transferência. 3, 2, 1, 6, solo 2, 5, direita, solo 1, 2, 1, décimo 9. Na direita, 2, 9, boa. Pacão 08, chame torre 1186. 786, Pacão 08. E para acionar, chame 118,6. 0, 1, 2, 6. aproximação da 1-0 e informo o tráfego cruzando hoje a aproximação aproximadamente a 1000 pés. Obrigado na final de 4 meses. Marque com Índia, mantenha 1000 pés e informa o tráfego no setor sudeste para a aproximação da final da 1-0, aeronave da Força Aérea. Ok, já mantém 1000. Marque com Índia, frente do tráfego. Se autorizado, mantém 500. Se autorizado, controle. Mantém 500 pés, o Mike é com William, mantém 500 pés, chame agora o controle 199 decimal 35. Já fez a 935, graças a Índia. O azul 4061, aguarde coordenação Campinas, altímetro 1002. Direcionar, fátio 5, chama para táxi. Para Brasília, 400 nível, decola da pista 17, após a decolagem, curvará à direita da saída Gole, com transição Ofito, controle 119 decimal 3, corrijo, 119 decimal 35, torre 1186, acione o código 5425. Ok, autorizou a Brasília nível 400, decola da 17, na saída Gole, a transição Ofito. O controle 1935 a torre 286, 5425, acionamento elétrico. Correto para acionamento, chame 1186, X-Ray, Oscar Quebec. 1186, obrigado. 4408, meu peso. Oscar Quebec, andada mais 10, pronto para chamar. A Papa Taxi, Oscar Quebec, liga o acionamento, Central Taxi. Ok, o Índia na final. Vou checar aqui. Mike com Índia. Azul 4061 no copy. 4061 no copy. 4061 para Campinas, autorizado 360 pela rota periódica 58. Decola da 1-0, curva direita. Saída Gole, transição Gonza. Controle 119 decimal 8, corrijo, 1935, torre 1186, acione 5434. Gente, o TAM 32, 1-6, autorizado o táxi até o portão 7, via Alfa e Juliette. Complete final, aguarde transferência para a torre. Guardando. Vai, uma arrival, descend level 040. Descend level 040, da 3566. Bird control to 3566. Go ahead. Direita, primeira direita, lift primeira direita, e chame o solo em 121, a decimal 9, facal 08. F08, livro na primeira direita, muito grato pela coisa. Excel, Oscar Quebec, pronto para ingresso, estou no 7. Sim, Oscar Quebec, autorizado a linha manter o 1-7. Ok, ingresso na pista, vai, a linha é manter o 1-7, Oscar Quebec. 6-3-5-6. Boa tarde, informação papal 3-2, 3-4, Mari. 3834, sem identificação, chegada Mari, desça nível 050. 050, 3234. Controle, guardião 02. Siga, guardião 02. Controle, guardião 02. Controle, guardião 02. Mantenha 500 pés, aposte Pitua Sul, Guardião 02. Ele é 2304 on the hold point, contact with tower, 118.6, ultimate setting 12, correction 1012. Hoje você tem o position, Brasilia Force 2304. Mantém position, Brasilia Force 2304. Voador azul 4061, no gate 9, puxa acionamento. Sul 4061, autorizado, puxa e acionar, reposta para o táxi. Vai chamar o táxi. Pode approach 1198, country 566. Passou, Simbra, o gol 754. Chave Torre 118.6. 2.6. Gol de 102, visual com gol nacional para 1.0. Gol de Guadalupe já, visual com campo. Guadalupe 102, para ingresso de circuito, Chave Torre 118.6. 2.6, grato 02. Agora o final approach, vamos mandar down 3566, down 2500 feet, vai Serra Victor 36. Gol no 754, chame torre 118.6. Cabeceira deslocada, primeiros 1200 metros. Tente livre pouso, o gol 754. Aliás, pronto, normal 7, papapapai, que é 150. Mantenha a posição, aguarde para iniciar a decolagem. Salvador, Guardião 02. Guardião 02, prossiga. 02 pelo acesso, a próxima etapa 107, igual com gol na curta final. É autorizado a retaguarda direto para o pátio do Graé. Autorizado é ponto final do pátio do Graé, Guardião 02. Para a final, pátio do Graé 02. Igual com a pista. Você pode parar ingresso na 97, Quebec Serra. É. Quebec Serra, qual é o B? É, Renato, mantém ainda a Mária até a ETAP após Servita 366. Oscar Quebec, a tempestade de turbulência do vento cruza a frente, autorizada a colada 17, 190 graus com 90 mais. Brasília Force 2304, line up e mantém o runway 10. Line up e mantém, Brasília Force 2304. Posso ter o foco from person on board. Wait. 10 people. 10 people. From wait people. 10. 10. Já 10 person on board. Onda 754, solo as 35, livre direita, solo em 121, décimo 9. Onda 754, solo aos 35, direita, solo em 121, décimo 9. Direita 129, igual 754. Citados para o 4 militar, estacionado em frequência. Solo do 461 para o táxi. 112 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna com o 20. O 461 autorizado táxi via Tóquio, Juliette, Alfa, para o ponto de espera da Delta. No ponto de espera da Delta, corrigindo, reporte antes do travagem com a Delta, na táxi Alfa, azul 4061. Entendi, a parte Juliette, Alfa e a Alfa antes da Delta, espera, 4061. Testing servitor 366, complete final, contact tower 118.6. 118.6, 3834, reautorizado 2000 pés, ajuste 1012. Autorizado final, reporte estabilizado. 2000, 1012. Reporte estabilizado, TAN 3834. TAN 3834, a nave que o precede, Airbus 320 da TAN. 3834. So down there, good morning, TAN 3566, double line, and 810, and approach, and get down and open. Continue approach, expect when they get to TAN 3566, can 810, 1, 2. Let's expect TAN 3566. This is a 42304, airborne at 37, contact now control 119, small 35. Salvador Departure Room 119.35, Brasília Pode 2304. 12 horas, 12 milhas, passando 5.000 para 2.000, rumo Nordeste, tipo é um Airbus 320. 7, copia. Momento, cruza o 47, seu X-Ray Oscar Beck. Delta, visual com a pista? Pode. O mais é com o Delta, agora a vertical da rotatória, visual com a... Poderia ir para o 17. Visual com a pista no 7, Mike, é com o Delta? Positivo. Para ingresso circuito, chame torre 118.6, Mike, é com o Delta? Delta. Média. Zero, one, three, two. Roger, vai maintain level 100. Mantém Coral Departure, Brasília 42304. Coral Departure, clear to climb flight level 100, Brasília 42304. 4061. 0754 para passagem Embraer Azul, após autorizado seu táxi via Alfa Juliette para o gate 08. Da passagem Azul, após seguir via Alfa para o 08, no voo 704. Controle de Salvador, uma boa tarde, aqui é de 6721, recente da informação, Kirek, está voando o mar e cruzou por 190 para o 5. Boa tarde, Web 6721, contato radar via mar e desça o 060. Negativo, via mar e para o 060, Kirek 7721. A onda para ingresso na Delta. Do 4061 na linha mantém. A linha é mantenha, do 4061. Vai fazer o 4061, mantém o ponto de espera, ok da Delta, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, do 4061. Trouxando a fumar 6721, autoridade 060. TAN 3834, complete final, chamei torre 118.6. 118.6, 3834, graças, boa tarde. Tá. Delta autorizado, fosse parado no 7, vindo de 120 graus com 109. 7, 7, graças. Flex é após o helicóptero na aproximação do 17, autorizado seu ingresso, ok? Após o pouso e a liberação da pista do helicóptero que aproxima na 17, autorizado a linha manter. Após o helicóptero, que é o Flex Serra. Cinco, meia, meia, solo agora, 4-1, livre direita, solo em 1, 2, 1, décimo 9. Direito 2, 1, 9, tá, 3, 5, 6, 6. Após ETAP, desça 2.500 pés, ajuste 1, 0, 1, 2, e na proa do 3, 6, 6. Chama agora controle final 119, decimal 8. 19, 8, 3, 4. Boa tarde, passou a Índia Serra, baixado e travado. 3834, acordo aproximação, informa ajuste no 0, no 2. Sistemas no 0, primeiro em 1.200 metros da pista impraticáveis, aguarde pista livre. Se aguardando pista livre, está 3834. Clear runway 10, go back. Control 66, clear taxi via Alpha, report it before taxiway kilo. On the ground at 42 and correct, solo 42, Mike Echo Delta, Mike Pad 4. Zero. Via Mari, desce ao 050, 40 de novo. Pode ingressar na parte pela Juliette? Sim, o seu gate é o 08, senhor. 08. Papapá, X-Ray Oscar Quebec, chama agora Recife, frequência 128.8, alterna 13325. 128.8 e alterna 13335. 13325, bom voo. Alterna 13325, muito obrigado, bom serviço. Movimento autorizado seu táxi Alfa e Índia para o gate 01. Vai Alfa, Índia, gate number 1, então 356. O fim era nada? Vitor Mike Quebec para a torre, siga. Afirmo. Consiga para o solo? Nossa, 3, 2, 3, 4. Se eu falo que não tem suplano no sistema aqui, vou entrar em contato com a sala IAS. Podia confirmar destino e nível? Objeto 672A, chama o controle final 1198. 698, 672A. Tio, tá 3834, tá sem gol. Ah, tá, objeto 672A, via Mari.